Se você se for, eu vou chorar. Sem você sozinho, eu não posso ficar. Eu só quero te amar, oh baby. Eu só quero te amar, oh baby. Ciclone, nós vamos dançar ao som do ciclone.